Tanta achada. Oh, você é bandido, gato preto. Vai. Partiu revoada, não quero saber de ex. Partiu revoada, não quero saber de ex. Então vem movimentando, é revoada outra vez. MC GW. Movimenta, mulher. Bicoara é o bonde do gato preto e a taxa.